Venceu, não temo mais o tentador. Estou a caminhar na presença do Senhor. Vou louvando, exaltando, proclamando seu amor. Eu vou.